E agora não podem ir. Os crentes estão pregando em todo lugar, avisando a humanidade que Jesus breve vai voltar, avisando a humanidade que Jesus breve vai voltar.